Sempre com os manos, sempre com as mina. Esse é meu lugar, Pituaçu fascina. Sempre com os manos, sempre com as mina. Esse é meu lugar, Pituaçu fascina. Pituaçu fascina, como nós na rima. Então chega junto, pode entrar no clima. Lugar bom pra viver, fiz várias amizades. Foi onde me criei e me livrei da maldade. Mas o canto da city de São Salvador, orai por nós guerreiros pela força do Senhor. Vários rolê de bike, só quem é me entende. Nas night com as mina e o clima fica quente. E os litros de vodka misturado com a coca. Vamos chapar o coco, tio, pra nós isso não importa. Onde vejo crime, também vejo gente de bem que acorda bem cedo pra conseguir. O Vitem tem que ter muita calma pra não se perder. Se o chicote está lá, pode pegar em você. Tamo junto, eu vou dizer. Então seja mais você, Pituaçu é tudo nosso, tio, até morrer. Sempre com os manos, sempre com as mina. Esse é meu lugar, Pituaçu fascina. Sempre com os manos, sempre com as mina. Esse é meu lugar, Pituaçu fascina. Aqui nasci, aqui que me criei. Foram mil fitas desde 93. Com baba na rua, rolê no sítio Pombal. Correndo na chuva, invadindo o quintal. Arrancar fruta do pé é paraíso na moral. Colar no parque pra empinar a raia. E pra pegar um surf é só colar na praia. Tem tilápia e tucunaré. Mas pescar na lagoa, parceiro, só quem é. Muitos amigos, muitos desde a infância. Outros que se foram, ficaram só na lembrança. Um salve pra aqueles que estão presentes. Pituaçu, minha favela, hoje e sempre. Sem querer ser diferente, nem igual. Mostrar o lado bom, porque não é só o mal. Salve Beira-Mar, alto de São João, Golfo e Bananal. Sempre com os manos, sempre com as mina. Esse é meu lugar, Pituaçu fascina. Sempre com os manos, sempre com as mina. Esse é meu lugar, Pituaçu fascina. Apresenta EP, viver de rap, Pituaçu fascina, acústico remix, é desse jeito. Salve, salve meu parceiro Prost, salve meu mano Pato, tá ligado vagabundo, é desse jeito, 2013, ha.